decisões de partido são tomadas pelo diretório. E diretório, quem tem na mão, são as pessoas que conseguem filiar maior número de eleitores, filiados, que votam e deliberam as questões partidárias. Eu não tenho isso. Eu sou um homem de rua. Eu sou uma pessoa de passar para a rua, de ir para a liderança, de fazer reuniões. Eu não consigo me concentrar para a questão, num primeiro momento, partidária. Mas tem que ter um consultor de partido. E uma coisa curiosa você tem que levar em conta, que tanto o Paulo, quanto eu, quanto o próprio vice-prefeito, nós ingressamos no partido recentemente. Se tem alguém que está mais tempo do que todos os que eu acabei de citar, é o vereador Marcelo Gaspar. Ele, tão logo se elegeu vereador pelo PT, logo em seguida foi para o PSDB. E tanto eu, quanto o vice-prefeito atual e o Paulo Piacente, nós migramos de outros partidos, né? Então, em pé...